Para o táxi da 3216, está com 150 a bordo, 3 horas e 10 alternando Teresina. Oi, Salvador, bordo 65. Sim, está 3216, 3915, plantões. Do 65, mantendo o vivo 180. Fui a posição Kong. Ok. Corrige, posição Coral, bordo 65. Estima Salvador 1,5 a 1,5. Sete, boa posição Coral, tem condições? Bordo 65? Formativa, Coral da presente. Azul 2771, desse mantenha. Azul 2771, alternative 3000 feet, 71018. Adjusting 1018 down to 2000 feet, Azul 2771. Confirme para a descida. Eco Delta Foxtrot. Descida seu critério, pois está ingressando no espaço aéreo Golf. Não tem um tráfego informado, não sei se frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, copie os estimados de pouso, Azul no 6 ou 3, confere? Boa. Controle Gol no 255, descendo pro 160, quente batido. O 1255, acima de situação, via chegada, bom, que desse matéria 4 mil pés. Ajuste o altímetro no 018. Via ponte 4000, 1018, ou 255, prossiga. Houve alguma melhora ou permanece a condição? Ele acaba de nos informar que o teto agora é de 10 de visibilidade de 2 mil metros, a chuva leve sobre o aeróbico. Desculpe, só não consigo copiar o teto, se eu puder confirmar. Teto de 500 pés. 100 graus, 2. Só cabeça? Paulo Salvador, Choner 6254, pushback acionamento no 4. Me aguarde só um instante, o Choner 6254, tráfego da Gol taxiando pelo pátio. Ok, não aguardo, 6254. 1251. 1251-3325, 4089, obrigado, bom trabalho. Azul 2771. Go ahead. Now, 500 feet and visibility 2000 meters. There is rain over Salvador. Roger that. Still IFR approach available, isn't it? Clear, final approach. Vamos estar puxando localized course e sendo now 2000 degrees, Ministério 1018. Roger, 7.5 miles to Duna, I will report 4LF. Azul 2771. Na 6141, na sanificação, via chegada BOMF, desse mantenha 050, ajuste altímetro 1018. 1018. 1018. 2018 para 5000, para 050, via chegada bom. É um pouquinho. Sou eu, 97. 97, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. On the localizer, Azul 2771. 2771, passing now to an intersection, complete approach, and contact now tower 118.95. 1895, thank you, bye-bye. Passar autorizado? 6254, autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Amaral, 6254. Saída mesmo. Confirme, subiu para 370, confirme, certo? Controle, Tranter 216, entendeu subir via saída Momo, confirme o restante. Tranter 216, contato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 160 inicialmente, restrito na via saída Momo. Entendeu subir para o nível 160 na saída Momo. Em wet. Wet runway, roger, Azul 2771, I will report inside. Considere a restrição de nível 160, suba direto ao nível de voo 370. Agora subir direto ao 370, 3216. Afirmo. Romba 67. Mantenha o nível de voo 090, acione a identificação. Dois, dois, três, zero, chame, puxa, vai que acionamento. Chamarei para o puxa acionamento. Tá. 67 milhas do Vale de Salvador, mantenha 090, voando a proa da posição, corre. Oceania 6254 para o táxi, a bordo 117, autonomia 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Copiado, Oceania 6254, o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, boa viagem. Ok, via Índia 1895, 6254, boa tarde. With the field inside, Azul 2771. Clear to land runway 10, 140 degrees, 5 knots, Azul 2771. 140 with 5, clear to land runway 10. 1867, autorizado a alinhar e manter Y0. Alinhar e manter Y0, oi. Switch 771 on the ground at 15, call ground control 121 decimal 1. Control 121 decimal 121 decimal 10 Azul 2770. Thanks, have a nice day. Afternoon, Azul 2770. Let's say Foxtrot. 2771, Miatex via Alpha Kilo. Position is 4 Romeo 813. Control for Romeo position, Azul 2770, taxiing via Alpha Kilo 813, Azul 2770. Autorizado, alinhar e manter Y0. Alinhe e mantenha o 90, 6254. Controle igual andar, sim. Zerar a altitude em Duna, por gentileza. Não entendi. Poderia repetir? Desconsiderar a restrição de altitude em Duna, posição Duna. O senhor quer descer abaixo de 2000? Não, negativo. Passar acima. É mandatório 2000, que está informando aqui a carta. Se quer passar 2900. Vai ter condição de completar a aproximação? Afirmativo. Autorizado o voo 255, livre da restrição. Superior. Está sendo para a luz, não faz responsabilidade. Ah, você escuta. Eita! Controle Salvador, voo 867, decola. 1867, contato radar na decolagem, sub, mantendo de voo 380 via saída árvore. 38 via árvore, 1867. Mexa no número centro Recife na frequência 2545, alterna 12085. Recife agora 2545, 12085, 3216. A Xené 6141 no desse mantém a 4000 pés, ajuste a última entrou no 018. Oceano M1 41 reduza para 2190 nós. Muito boa tarde, seu voo 2067. Voo 2067, boa tarde, prossiga. Silêncio, nossa autorização, Guarulhos. Na 6254, decolada aos 20, controle Salvador 120, décima 8. Nível 360, via Upezulu 10, até Piraí. Após direto Umbade, intercepta UPZULU 44 até Pagog, decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120-8, transponder 5062. Né, o 1255 passador na completa final, chama em torno, 118-95. 2955. 2067, chame pushback acionamento. Baixar travado, estabilizado no IRS. Bruno 255, informe a vista na pista, informa a pista molhada. Certo, 255, poderia informar o último teto? 400 pés. Salvador Bolsa 3144 Ampere 190150. Oi, está autorizado, chame táxi. Ajuste o seu patrão 0098. 1098, 10050 3144. Se possível, solicita a fila de dono 3144. Mantenha a pessoa da chegada e aguarde. Quase. O Xenem 1141 no 3000, marcador externo, completo sinal, chama agora sim. Faz 118-995. 1867, chama agora o centro de Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 360-1288, obrigado. Salvador Bolsa, good afternoon, Xenem 6315, share information. Xenem 6315, stock identification, via among arrival, tentative level 060. Aqui saiu 1018. 060-1018, Bayamã, Ocean 615. Salvador, passarendo 2231, boa tarde. Passarendo 2231, aciona a identificação. foi a posição mare, para que você está chegando a mare, informe no pontal de descida. Chamaremos, grato. Oito, está autorizado no baixo 3, chame táxi. Chama táxi, azul 2788. Lula 255, no salão 25, reposte pista livre. Mandar na pista livre, o 1255. Exato aqui, vai. Chama o controle solo no 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, 2, 1. Gordo 65, 5 minutos para a posição coral. Toma agora o controle de aéreos na frequência 1, 2, 0, décima 1, mantendo o nível de voo 180. Pre-taxi via Alfa, chame antes da Juliette. Contraste a Juliette, mas... Acesso livre táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 1018-9542. Is there any chance that your flight deck is stuck in position or donut? Pass. Sorry, sir. Say again. Stand by. Here's the fight. Take down fire. Seu 3144, vou em posição ITAP. ITAP, seu 3144, grato. Afirmativo, número 1 na aproximação, 3144. 3144, número 1. Connect 315, maintain, I'm on arrival, number 24 landing. Maintain, I'm on 6315. Cena 6254, chama agora o centro Recife, na sequência 125, décima 1, alterna 33, décima 25. Centro Recife, 251, alterna 33, 25, Cena 254, boa. E após prossiga para o gate 4. Ativo da passagem da aeronave da companhia, após prossiga para o 4, são 255. O 2067, é o solo? Solo 2067. O controle informou que o senhor está restrito ao nível 080 até a 20ª milha, Salvador. Se falhar as comunicações, acenda ao 360 após a 20ª milha. Por isso é 20 milhas, se falhar, só para o 360, gol. 2067. Vamos ao contato, Xenem 141. Xenem 141, táxi via Alfa, chame na Juliette. Via Alfa, chamada para a Juliette. Para o táxi, azul 2788-69, no PB, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Maceió. 788, táxi em frente, chama para ingressar no pátio. Em frente, chama para o ingresso, azul 2788. Xenem 141, ingresso no pátio via Juliette, portão 612. Juliette, 612, 2788, dê passagem ao Airbus da Xenem, está ingressando no pátio. Após, siga o táxi via pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, 18, 9, 5, a torre. Dando passagem pro Avianca, pode usar o 3041, Índia, quanto pedra 02295, azul 9788. Passaria do 2230, pushback acionamento. Passaria 2230, autorizado push acionamento, chame táxi. Pode chamar táxi 2230. Torre Salvador, uma boa, azul 2788, tá na Índia, ponto de espera, dá no 0 para 1. 2-0, informação Sierra. Salvador, no 2-0, décima 8 horas. Pode confirmar o controle 1-2-0-8. Afirmo, 1-2-0-8. Obrigado. Azul 2788, autorizado, alinhar e manter pista no 0. Ali mantém no 0, azul 2788. 3067, sobe 360 via saída da Elvila. 360 via da El, 2067. 205, formação Sierra, atualização Guarulhos. Mantém escute agora, corta com 3805. Corta. Tá. 067, sobe restrito nível 080. 80, 2067. Passarendo 2231 para início de descida. 2231 no voo IPAP. Desce para o nível de voo 060. Voando IPAP pro. Descendo para 6000. Afirmativo, 2231, vem para o sequenciamento, curva esquerda, vou na Pro 40, 040, limite localizador. Desce para o nível 060. Passeiro 2231 no copio controle. Passeiro 2231 no controle. Na escuta 2231. Copio pro 40, limite localizador, descendo para até o nível 060. Positivo, 040, descendo para 6000. 3144, desce para 2000 pés, ajuste do altímetro 1018, autorizado ele. 3044. Então é 6315, reduz velocidade 200 mais. 200 and the request descent. Clear to 3000 feet, at insert 108. 3108, ocean 605. Decolada 34, chama controle 1238, bom voo. 208, boa. Romeu, nível 340. Decolada 1-0, comprimento da saída da Elo da Motiva. Intercepta Pezulu 1-0, Papa Alfa, Índia, Umbade, Pezulu 44, Pagok. Após decolagem, curva direita. Aciona 5061, no controle 1-20-8. Gente, autorizado para Guarulhos, rota conforme o plano, nível 340, a saída da El Leda e Motiva. O transponder 5061 e o controle 1208 da 3205. Ok, Alojamento correto, me chama quando pronto para posto no zero. Zero, 2788. Passeiro 2231, curva direita, vou na prova 065. Direita 065, grato. Salvador. Confirma o teu zebado? 57. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera, contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera, 295. O altímetro marca 1018, vovô. Pátio de Alfa, 295.0.018, obrigado. Semana 6315, vetor para espaçamento, curva esquerda, voando para 090, limite será de 5 minutos. Left 090, 615. Série do 2231, desce para 4.010.018. Para 4.018. China 6320, desce até o nível de voo 050. 050, China 320. Right now, heading 150, clear 2,000 feet. Report established in the localizer course, 6315. Right, 150, 2,000, report established, 615. Dois, 2231, reduz velocidade, 180 mais. Reduzindo, 2, 2, 3, 1. Zero linha, decola sem parada. Afirmativo. Vocês de alinhar via Charlie? Afirmativo. Passeio 2230, a linha decola da 10, vento 180 graus com 89. A linha e decola, o 2230. Completa sinal, chama a torre agora 118.95. 2195, boa. Quanto? 2788, voa posição código. Volta 3144, uma milha do dia certo, estabilizado ele. 3144, condições estimadas, 400 pés de teto, 2.000 de visibilidade, reparte campo à vista. Positivo, reportar campo à vista, está 3144. Decolado aos 38, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. 315. 6315, contact tower, 1895. 1895, long service, 615. Passeio do 2231, reassume Duna, autorizado LF, descendo para 2000 pés, 1017. Descendo para 2000, na proa de Duna, 1017. Do 2230. 2230, boa, sobe 180 via saída árvore, vigilante. 180 via árvore, 2230. Fine, established. 361, 5, report order, marker. I report order, marker, 6-1-5. T320, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporta sinal estabilizado, 1017. 2000 pés, então pode passar em etapa abaixo de 50, né? Afirmativo. Afirmativo, 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado, chinelinha 320. Tango Vitor, Charlie Hotel. Autorizado, vá à posição ITAP. Chama para descida. ITAP, autorizado, descida até o nível 050. 050, Hotel. 6315, report runway in sight. Report inside, pass out of my 615. Alô, Salvador, tá? 3144, livrou na sua escuta. Tô 3144, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette vai informar, 3144. Inside, Ocean 6315. Ocean 6315, clear to land runway 10, wind 180 degrees with 7 knots, QNH 1017, runway wet. Runway wet, 1017, clear to land runway 10, Ocean 6315. Salvador negativo, destino Salvador? Negativo, destino Salvador. 500 com 2000 de visibilidade, operação por instrumento. Sim, é, a tripulação foi homologada também homologada? É autorizado acender para 3 mil pés, confirmando, para 4 mil pés, 1017. Ok, tá de ITAP, 4 mil pés. 4 mil pés, após eu libero o senhor, ok? Só mais uns 2 minutinhos, por gentileza. Sim, aguardando. 3144, ingrata Juliette pro 02. Juliette 02, 3144. Number 1, the afternoon, Chanel 6315, runway back here, sir. 6315, approve the taxi via Alpha. Come before Juliet. Alpha before Juliet, 6315. 3205, podendo com a equipe de solo, a aeronave da companhia já está ingressando via Juliet, tem livre puxa, chame táxi. Sim, coordenando com a equipe. Está livre o táxi, o corrigindo, livre o pushback, acionamento da 3205. localizador, né? 6320. 320, completa sinal, torre 118-95. 118-95, obrigado. Torre, boa tarde, né? 6320. Rádio Xenia 320, reporte externo. Boa tarde. Position the traffic in push 0, gate 05. It's approved to taxi via Juliet, gate 01. After taxi, stand to 016315. Ventuno 80 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 7, chuva leve com pista molhada, reporte Campo à Vista. NB17, porta Campo à Vista, né? 6327. Não, after push. After push, ok, thank you. Quatro mil pés, duas vezes para Itapio, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox Trot, a livre descida 2.000 pés, livre LS 1017. Descida para 2.000 pés, livre LS 10017, Rádio 8. Direita, solo 121, décima 1. Obrigado, Zé. Avisando, 500 pés, né, 6320. 320, vento no 80 graus com meia dúzia de nós, livre pouso na 10. Livre pouso, né, 6320. Tag de Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, Ramadiano, 2008. Solo 49, livre à direita, Solo 121, décima 1. Direita 121, obrigado. Confie. Segue em frente, então, Alfa, ponto de espera 12295, altímetro marca 1017, tem um voo. Índia, Alfa, até o ponto de espera, lá 1895, ajuste 1097, 03805, boa tarde. Boa tarde, 6320. Boa tarde, 6320, prossegue de Alfa, chamando de Juliette. Alfa, reportando aqui Juliette, MT 200. Ingresso via Juliette, a posição é 1-2 no pátio principal, remota. Ingresso da Juliette, posição 1-2, pátio principal, 2-2, retorno. Patrulha está em forma indicada? 2009. Missões de manter essa velocidade até a duna? Sim. Boa duna da presidente. Aguarda a descida. Duna, aguardando sua descida. Onde está a tela? 12008, reduz velocidade, 2309. 239, gol 2008. Azul 2788, chama Recife no 2545. No 2545, concentra Recife 2788. É com o Delta Fox Trot, completa a final ILS e chama a torre agora, 118.95. 118.95. Pronto, Salvador, boa tarde, está 3805, pronto, espera, pronto. Boa tarde, está 3805, mantenha o ponto de espera. Gente, mantenha. Delta Fox. Delta Fox, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7, chuva leve com pista molhada, reporte campo à vista. Aguantará. Confirme mensagem. Solicita livrar a restante de 5.000 metros até o prosseguir na descida. Desce para 2.000 pés, autorizado LS 1017, reporta final. 2.000, reportará no localizador. 1017. Série do 2230, chama agora o centro Recife no 26 decimal 0, alterno no 288. Prossiga. Ativo, não tem ninguém chamando a gente no portão e a barra de funcionamento aqui está apagada. Bom, o posicionamento que a Fred me passou é o 5, acredito que já deve estar direcionando algo fiscal aí para balizar o senhor, ok? 800 pés, prosseguindo para pouso, Eco Delta Fox. Tenente livre, pouso 1-0, pista molhada, vento 90 graus, com 7 nós. Tenente pouso 1-0, Eco Delta Fox. Ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, da 3. Delta Fox, solo 56, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. 211. Meia sete, uma milha e meia para posição Conde, serviço a dar encerrado, mantém o nível 090 e chamar a Caju no 20, decimal 3. Onda 67. Salvador, boa tarde, 1964, 220. Boa tarde, uma via chegada desce até o 50, 050, 964. Via até o 050, 964. A linha decola da 1-0, vento 200 graus com 7 nós. Gente, iniciando da 1-0, da 3-0. Analógico, Vitor Charles Hotel. Vitor Charles Hotel, completa, chama a torre 118 Madrid. 1895 Hotel. Barreira 104. 704 para barreiras, nós temos que guardar a copa. Venha, por gentileza. 205 decolou, você escuta, dial, Leda Motiva. Via saída sobe 360, 380. Via 340, tá 380. Descida saída 1 no ZATAP. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue conforme rota, acima 5141. Controle 120, decimal 8. Dado barreiras de voo número 160, decolando da 10 na voo VATAP, curva esquerda 5141 e 1108 azul 2714. O procedimento correto, me chama quando pronto para o posto da parte 3. Chama ali. Eco Delta Fox, está autorizado a ingressar Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre 118-95 para prosseguir no cruzamento. Lima, Mike, Quebec, a torre 118-95. Não. vocês livre ali no 2017. Entre 2017 e 2000 foi estabelecido. Campo, Vitor Charles Hotel. Gente, Vitor Charles Hotel, livre pouso na 1-0, vento 180 graus com 7 nós. Hotel. Tráfico do Salvador, bom 256. Bom 256, prossiga. O que a gente deve ser disponível? Qual é a temperatura? A temperatura? Ah, sim. 23 graus. Matheus, eu sempre informação em uniforme, solicito autorização de tráfego São Gonçalo do Amarante. Autorizado, Sierra Bravo, Sierra Golf, nível 370, da Colonel 1-0, cumpre o perfil da saída Puca, Zipar. Intercepta a Pesulo 1-0, após decolagem curva à esquerda. 5133 é o código, controle 120.8. Mativo, 1-2-5-6 autorizado, São Gonçalo do Amarante, decola na piscina 1-0, descida a saída Zipá, primeira curva à esquerda, prossegue via Tampelo 1-0, nível 370. 5133 é o código transponder, sequência do controle Salvador, 1-2-0-8, 1-2-5-6, gate 4. Planejamento correto, me chama quando o próprio posto no pátio. Estou pronto, 1-2-5-6. Já está pronto? Negativo, Felipe, ainda não, 1-2-5-6. Tem um solo 02, livre à direita, chame solo 121 décima 1. Tá passando o Simbra, o 2008. Tem uma correção aqui do 895, 2008. 2890. Tá, Gatel. Prossegue via Alfa Juliette, contorna ao pátio. Me chama pra ingresso na Lima. Vai contornar, vamos ali.